da sorte. Brilhos intocáveis, complexos de luz. Nas minhas mãos, invioláveis no teu corpo. Sedentas iguarias de prazer. Duas mãos coladas nas águas do Rio de Janeiro. Bem ao centro de uma esfera. Eu vou até os teus pensamentos, lento como um relógio parado no tempo. Cai sobre ti o meu tempo. Cheio de luz, em uma teia turbulenta, cercada de fogo. Eu vou até o teu grande órgão. Lá jaz o teu coração, cheio de pedras cintilantes, brilhantes com diamantes. Onde lá cabemos no arpoador. Na qual fincam os teus sonhos, a escuridão maquiada com palavras. sabe que é terror ou bondade. São caminhos que convém a eles. Qual a verdade sobre essa verdade? Joga fora essa laranja pro galo não virar canja, pro sagu não estragar. Pro sagu não estragar. espirrando gordura pelo fogão inteiro. Só que não, porque desta vez a frigideira é elétrica. Vamos começar o segundo bloco com a banda Capeta Sauras. E a música Vai Fazer Terapia. Elas que são de Curitiba, Paraná. Na sequência, Inchado Oficial. E a música Tanto Faz. Eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois, Coice Seco. E a música Cusão. Eles que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco, DF Front, Energética Abdução. Eles que são de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá? Let's rock! E o que a gente faz quando acaba o amor? Siga o seu caminho, seguirei o meu. Era bonito, mas chegou o fim. E o erro não é seu. Sim. Zou! Diagnóstico seguro, nitidamente obscuro. Energética, abdução. Energética, abdução. Energética, abdução. Literatura, humanidade, uma palavra, uma bela ação. Revolucionava o mundo, na maior naturalidade. O significado de uma imunização. Energética, abdução. Energética, abdução. Energética, abdução. Compromisso contra trabalho em prol da terra, ideia de harmonia, mais digna, exterminando a miséria, fantasma que destrói toda a civilização. Energética, abdução. Energética, abdução. Death front, linha de frente, qualquer lugar. Energética, abdução. Retirando os quitutes da frigideira elétrica, vamos começar este terceiro bloco homenageando as bandas e artistas que são do município de Guarulhos, São Paulo. Todas elas vêm da terrinha da região metropolitana da capital paulista. Vamos começar com o Dona Helena e a música Sim Senhor. Na sequência, tem Contra K, Só Mais Uma Saída. Depois, tem Emano Rock Brabo e a música Rock and Roll no Apartamento. E para finalizar o bloco, tem Capitão Albatroz, Bora pro Rolê. Vamos lá? Let's rock! Sim, senhor, eu já fiz todas as minhas tarefas. Sim, senhor, fiz tudo certo, sei que está com pressa. Sim, senhor, engulo sapo com certeza. Sim, senhor, eu vou zelar pela sua empresa. Let's do it. Rock and roll lá no apartamento. A vizinha reclamou: truta que

ele que é daqui da terrinha de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's not rock! Vento a soprar, final de tarde, um muguzá. Se vou embora, é ilusão. Feito bumerangue, sempre volto pra suas mãos. Balanço de rede, vento a soprar, final de tarde, um muguzá. Se vai embora, é ilusão. Feito bumerangue, sempre volta pra minhas mãos. Quando eu grudei em você, foi fogo de prazer pra queimar de verdade. Visgo, marca de dendê, código de barra de baianidade. Eu beijando seu pescoço, tudo tão simbólico e sugestivo. Arrepio pelo corpo todo, você sabe o quanto posso ser provocativo. Você sempre volta porque sabe que eu estou aqui. Te pego de jeito e é assim que você gosta. Esse teu tempero viciou e eu já saí de mim. Gosto tanto quando você chega e me provoca. Balanço de rede, vento a soprar, final de tarde, um munguzá. Se vai embora, é ilusão. Feito bumerangue, sempre volta pra minhas mãos. Balanço de rede, vento a soprar, final de tarde, um munguzá. Se vou embora, é ilusão. Feito bumerangue, sempre volto pra suas mãos. Feito bumerangue, sempre volta pra minhas mãos. Feito bumerangue, sempre volta. Feito um bumerangue, sempre volto pra suas mãos. Feito um bumerangue, sempre volto. Feito um bumerangue, sempre volta pra minhas mãos. Feito um bumerangue, sempre volta. Feito um bumerangue, sempre volto pra suas mãos. Feito um bumerangue, sempre volto.

Sabe o que são agroglifos? Com certeza você já ouviu falar naquelas grandes marcações deixadas em grandes campos de plantações de trigo ou milho. Mas sabe quem fez? E se eu te disser que são OVNIs, com uma tecnologia avançadíssima? Isso mesmo. Se observar, temos muitos relatos de pessoas que estão avistando luzes diferentes no céu. O aumento se deve porque muitas coisas mudaram no sistema Terra e eles estão tentando ajudar, alertar a humanidade através de diversos alertas, mensagens, como por exemplo, geoglifos, agroglifos, esferas luminosas no céu, a precipitação da aurora boreal em lugares antes nunca vistos, anomalias eletromagnéticas totalmente fora do padrão, estrondos que vêm do céu de diversas direções sem nenhuma explicação sobre a sua origem. E aí, já olhou para o céu hoje? E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.